A luz vai brilhar, ela está brilhando agora. A luz vai brilhar, e as trevas estão indo embora. O sol vai nascer, o sol da justiça dará sua luz. É o próprio Jesus que diz agora em sua história. Brilha a luz, disse Deus, haja luz, e a luz se formou. A luz se formou. E viu Deus que era boa a luz, que era boa a luz. Nas trevas e luz, Deus fez separação, e assim determinou. Ele faz o que ele quer. Ele é o grande Deus, ele é o grande eu sou. Onde existe trevas, vai entrar a luz. Onde existe morte, vai entrar Jesus. Deixa Deus dizer em sua vida, haja luz. A luz vai brilhar, ela está brilhando agora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem segue a Cristo não anda em trevas, mas verá a luz. Quem segue a Cristo não anda em trevas, mas verá a luz. O Senhor e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor, ele é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Jesus, que diz agora em tua história.